noite e estamos agora a começar a 13ª emissão do nosso Riff Service. A partir de hoje e aos domingos à noite, eu deixo de ser o Gabriel Souza e passo a ser o One. Quem sabe, quem me conhece, já sabe que este nickname já vem de há muitos anos e agora a emissão vai ser garantida pelo One. E hoje o tema do nosso programa é dedicado a bandas que ainda não passaram no Riff Service nas emissões anteriores. Vamos ter algumas novidades, vamos ter muita coisa clássica que ainda não passou no nosso programa. Para começar, os Danger Danger com Crazy Nights. Yeah. Após Danger Danger, ficamos com Alex, Heavy Metal Love, seguido de Brazen Abbott, Slip Away. Brazen Abbott é um projeto do guitarrista búlgaro Nikola Kotsev, que conta com imensos nomes grandes. Aqui nesta música ele contou com os vocais de Jolene Turner. E o nosso programa vai continuar com um grande clássico rock das pistas de dança dos anos 80. Vamos continuar com Autograph, Send Her To Me. sequência que acabou agora foi uma sequência bastante dançante. Após os Autograph tivemos Wall of Silence, Addicted, e tivemos também o monstro Sammy Hagar com I've Done Everything For You. Sammy Hagar já tinha passado no nosso programa, nos Van Halen e nos Montrose, mas a solo é a primeira vez. E vamos continuar com um nome grande do hard rock. Para continuar o nosso programa temos Firehouse, All She Wrote. Thank you. electric chair. Baby, cross my wire. Light up my hair. Overload my circuit. Let me feel the juice. Make me an offer. You. que o Riff Service vos esteja a agradar até agora. E depois de Firehouse, All She Wrote, tivemos Kicks, Blow My Fuse e Stiller, Cold in Hell. Os Stiller foram a primeira banda de Yngwie Malmsteen nos Estados Unidos da América e contavam também com o vocalista Ron Kell. Os Stiller são uma ótima forma de fazermos a ponte para a próxima sequência, já que os Stiller foram produzidos por Mike Varney da Shrapnel Records, tal como as duas próximas bandas, os Racer X e os Cacophony. A seguir, para vocês, Racer X, Rocket. Yeah! Para quem não sabe, os Racer X foram a banda de Paul Gilbert antes de formar os Mr. Big. Após Racer X tivemos outra banda com guitarristas fabulosos, os Cacophony com a sua Speed Metal Symphony, os Cacophony de Marty Friedman e de Jason Becker. E terminamos a sequência com uma música de uma ópera rock, Missa Mercúria com Mother Earth. Esta música foi cantada por Laurie Williams e os nomes à frente deste projeto são DC Cooper, Alex Byroth, Gunther Werner, Stephen Lill e Alfred Koffler, além de outros vocalistas convidados como David Redman e Andy Kuntz. E vamos continuar o nosso programa com uma música progressiva e pesada ao mesmo tempo. Para vocês, Symphony X, Smoke and Mirrors. We'll be right back. E após Symphony X, tivemos a estreia de Iron Maiden no Riff Service. Iron Maiden com Aces High, música que narra uma batalha aérea. E após Iron Maiden, finalizamos a sequência com Neon Fly, Fierce Battalions. E vamos continuar em tons de power metal com os brasileiros Viper de André Matos com a sua Law of the Sword. Yeah. 'Cause when you're lost, I am so there to share your grief. the score. A character like you never says a thing that's true. You're just on your kind, create disorder in one's mind. You are inside of me, you're my pain, my bricks, my walls that soon will go insane. I can't think. I still remember when we were one, all that dedication, and now I love that adoration. Os brasileiros Viper, tivemos Camelot com March of Mephisto, música que conta com a colaboração de Shagrath, dos Dimmu Borgir. Terminamos a sequência com uma das mais originais bandas de progressivo que eu ouvi nos últimos tempos, os ACT, com Wailings from a Building. E vamos continuar o nosso programa, o nosso Riff Service, com uma música hard rock de um projeto que começou por ser uma ópera metal. E para vocês, Avantasia com Lost in Space. Thank you. após a Avantasia, ficamos com MSG, Michael Schenker Group, ou como era conhecido nesta época, Macaulay Schenker Group, com Anytime. E terminamos a sequência com os Pavits, Your Own Misery. E vamos continuar o nosso programa, o nosso Riff Service, com uma banda brasileira de hard rock, os Rosa Tatuada, e a sua Diversões Pesadas. Thank you. Yeah. depois das diversões pesadas dos Rosa Tatuada, ficamos com os chilenos Warren Aldo com Mas Rock e terminamos a sequência com os espanhóis 91 Suite com a música Si el mundo tiene un fin. Vamos continuar e vamos continuar com os russos Gorky Park com a sua Moscow Calling. Oh,

fade as you're watching all your days go by. Gorky Park foram em 1989 a única banda soviética a atuar no Moscow Peace Festival, festival que reuniu alguns dos maiores nomes do rock daquela época: Bon Jovi, Motley Crue, Ozzy Osbourne, Scorpions, Cinderella, Skid Row. E após Gorky Park, continuamos com uma banda soviética, os Hovtograph, com Tear Down the Border. E terminamos a nossa sequência com os norte-americanos Slaughter e a sua Days Gone By. Estas últimas músicas já foram baladas e até ao final vão ser só baladas. Para continuar o nosso programa, temos os suecos Alien com Looking for Love. Love, all days are good. if you're looking for love. I never needed love like I need. Após os suecos Alien, ficamos com os canadianos Sheriff, uma banda que tem uma história curiosa, já que eles formaram-se nos finais dos anos 70, lançaram o seu único álbum em 1982 e apenas em 1989 conseguiram fazer sucesso, precisamente com a música que aqui tocamos, When I'm With You. A banda separou-se e dois dos seus membros formaram outra banda que teve algum sucesso na época. Estou a falar-vos dos Alias, de Freddie Kersey e Steve DeMarkey. E vamos entrar agora na última sequência do nosso programa. E a primeira música dessa sequência é Cinderella, Heartbreak Station, uma das mais belas baladas do hard rock. Night. of my heart. Now I'm standing all alone here, and my world just fall apart. Heartache, I'm coming my way. Da Jelly Roll, que terminamos o nosso Riff Service de hoje. Os Blue Murder foram um power trio formado pelo baterista Carmine Appice, pelo guitarrista e vocalista John Sykes e pelo baixista Tony Franklin, e tiveram algum sucesso em finais dos anos 80, em especial no Japão. E foi com eles que o nosso programa de hoje terminou. Como eu vos disse, deixei de ter nome a partir de hoje. Eu sou o One, e é o One que vos vai dar música todos os domingos à noite no Riff Service. Desejo-vos a todos uma boa semana, e para todos vocês, Rock On!